quê? Foi pensando nesse povo que trabalha o dia todo e chega à noite, sai correndo e vai estudar. Não tem tempo de jantar, não dá para tomar banho. E nestas plagas quase sempre faz calor. Foi pensando nesse povo que trabalha o dia todo e chega à noite, sai correndo e vai estudar. Não tem tempo de janta, não dá pra tomar banho e nestas bandas geralmente faz calor. Foi que eu resolvi montar com qualidade um lava rápido de gente lá no centro da cidade. Ele resolveu montar com qualidade, é, um lava rápido de gente lá no centro da cidade. E funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou mais do que você imagina. Quando vem a tarde, o povo se aglutina. Por volta das 18, forma fila até na esquina. E lava um japonês, e lava um siciliano. E vem uma libanesa, e agora tem um pernambucano. A máquina é moderna, sistema americano. De um lado tem escovas, do outro um grande pano. Enquanto um lado esfrega, o outro vai enxugando. E funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou. E o bom desse sistema é o clima que ele cria. Se o nego chega murcho, sai pleno de alegria. Se a moça chega triste, sai pronta pro outro dia. E funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou mais do que você imagina. Quando vem a tarde, o povo se aglutina. Por volta das 18, forma fila até na esquina. E lava um japonês, e lava um siciliano. E vê uma libanesa, agora tem um pernambucano. A máquina é moderna, sistema americano. De um lado tem escovas, do outro um grande pano. Enquanto um lado esfrega, o outro vai chugando. E funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou. Esse sistema é o clima que ele cria. Se o nego chega murcho, sai pleno de alegria. Se a moça chega triste, sai pronta pro outro dia. Funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou, funcionou, funcionou. E funcionou, funcionou. Sabe, seu Vanderlei, pode chamar de Ivan, deixa tão jovem. O que você tá achando desse sucesso todo aí? É incrível isso? Sabe, rapaz, eu é gratificante, viu? Eu não esperava. É o que parece. Essa multidão, essa multidão. Tá aqui me trazendo a família, tudo bem? Claro, tá lindo. Tirar a roupa.